Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. E aqui é o Rafa. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro, aqui do Sessão 31. Olá humanoides, aqui é o Thiago, do Diário do Capitão. Pois é pessoal, esse é o retorno do podcast Banco de Cérebros, depois de um longo tempo sem novas edições. Não sei se a minha voz tá mais grossa, né, se foi a puberdade nesse tempo, mas eu tô de volta aí com o podcast e trago aqui o Valdomiro e o Thiago, porque nós vamos falar sobre Star Trek, sobre Jornada nas Estrelas, sobre o universo da série e dos filmes. Enfim, neste ano está se completando 50 anos da série original, né, e nada melhor do que falar sobre esse universo. Então vamos lá. Bom, nesse início, pessoal, eu queria justamente entender o universo de Star Trek, porque existem várias séries, né? Ao todo, aliás, quantas séries são? São 5 séries live action e tem uma série animada também. Série animada, agora vai ter uma nova série, né? Discovery. Isso, a partir de 2017 é Star Trek Discovery. Isso, e filmes vários, tanto da tripulação clássica quanto da nova geração. As outras séries, Deep Space Nine, Voyager, tem filmes não, né? Não, é assim, são 6 filmes com elenco original. Sim. Aí a gente tem os 4 filmes da nova geração, que inclusive tem alguns, tem 3 personagens da série original, né? Sim. Mas enfim, são 4 da nova geração, e aí depois disso são esses 3 da retomada e do reboot aí do, né, do universo criado pelo J.J. Abrams, né? Mas todos os filmes são conta a história da Enterprise. Exatamente, né? Aliás, a nova geração também é a Enterprise. Sim, no caso, a partir do quarto filme, né, que ainda era com a tripulação original, a Enterprise chama-se Enterprise A, né, porque no terceiro filme tinha sido destruída. Aí a nova geração já é Enterprise D, né, mas enfim, é tudo Enterprise. Tudo Enterprise. Pelo que eu sei, o universo de Star Trek, ele é até bem otimista, né, diferente do que a gente está acostumado com demais universos sobre o futuro, né, demais histórias sobre o futuro, né, porque existe a Frota Estelar, e ela é o que, no caso, como se fosse a ONU do espaço. Não sei se é muito genérico definir assim, mas... Então, na verdade, não, tem até relação com isso, mas não a Frota Estelar, seria a Federação de Planetas Unidos, né? A Federação a gente poderia chamar de algo que seria um conceito parecido com o das Nações Unidas, né? A Frota Estelar é mais ou menos o braço de exploração, ciência e até o braço armado, né, de certa forma, da Federação. Né, resumindo pro pessoal, a Federação é o braço político e a Frota Estelar é o braço, né, tipo, de equipamentos, né? Não só isso, né? Porque a Frota Estelar também tem a parte da exploração, da ciência, né? Você tem, por exemplo, naves que são apenas naves de ciência, né? Sim. Que a gente nas séries e nos filmes acompanha essas naves de exploração, né? Mas a gente tem até naves para guerra mesmo, que nem a Defiant, que aparece na série Star Trek Deep Space Nine, né? Então, mas é isso, né? De forma geral, a gente tem esses princípios e a filosofia mais do lado da Federação, né? E a Frota Estelar é o braço, né, onde executa essa parte exploratória, né, e científica da Federação. Né? Sim, e existem naves de guerras também, né, mas a Enterprise em si é uma nave de exploração. Ela tem armamentos, mas não é uma nave específica para guerra. Os armamentos são mais para defesa, né? Aí depende do modelo da nave, né? Teve vários, tipo, todas as naves têm um modelo. Sim. A nave apresentada na série Enterprise é uma nave de patrulha, né? Então ela é uma nave de combate. Vai mudando. A Enterprise D que é da nova geração, ela já é um cruzador pesado. Ela não é uma nave de combate, é um cruzador. Sim. Já a Enterprise E, que é as do filme, é uma nave de combate. Então... Só pra situar, a Enterprise E, que o Thiago disse, é a partir do filme Star Trek Primeiro Contato. Né, porque no Star Trek 7, o Generations, né, que é o primeiro filme da nova geração, a Enterprise D, que é da nova geração da série, é destruída. Né? Aí depois, no próximo filme, veio a E, Enterprise E. Né? E aí tem como a Defiant, que é uma nave de, é um caça, né, também uma nave de ataque. A Voyager, que é da série Voyager, é uma nave de ciências, especificamente ciências. Então você tem os tipos de naves, né, e modelos. É, ainda que, né, só pra, como um adendo, ainda que todas elas encaram batalha numa boa e elas têm armamentos pesadíssimos, né? Sim. É que umas são mais direcionadas pra batalha, tipo a Defiant, da série Star Trek Deep Space Nine, mas mesmo uma nave mais exploratória como a Enterprise D da nova geração, ela também aguenta muita pancada e sabe dar porrada, né, vamos dizer assim. É, porque somos exploradores, mas no universo... A gente tem que saber se defender. Mas aí eu vejo, inclusive, muitas reclamações do filme de 2009, que é mostrado a Enterprise sendo construída na Terra. As naves, elas são construídas aonde? É, cara, é fácil, né? Nave espacial, né? Hoje em dia é no espaço. Até no novo filme eles se trollam. Porque uma Starship é um navio pra ficar no espaço. Ele não é pra pousar, sim, nem... Ele, não, ele é especificamente no espaço. Então ela é construída. Igual a estação espacial. Ela é construída no espaço. Né? Esse negócio de construir na Terra foi um ato bem falho no filme mesmo, né? Até hoje eu tô tentando entender isso. É, no caso, eles até chegam a citar realmente isso no último filme. É bem interessante, né? Tomando por base a tripulação original, né? Cada um tem uma função ali. Pra gente começar a falar, se você quiser falar dessa primeira... A gente pode explicar a cor dos uniformes. Por exemplo, muita gente tem essa dúvida, né? Vamos começar com as camisas vermelhas. Por que eles morrem, tipo, em grande quantidade? É porque eles são os soldados e a segurança da nave. Então a camiseta vermelha, além de ela ser segurança e soldado, ela é operações. É, ou seja, engenharia também, né? Não é à toa que o engenheiro-chefe, o Scott, ele usa vermelho também, né? Sim. E a Uhura, comunicações, né? É, então, que ela é operações. Operações, isso. Em operações inclui essa parte, né? Que é engenharia, comunicações, né? Ah, ótimo. A cor azul são os oficiais de ciências e os médicos. Então todo mundo que é psicólogo, doutor, biólogo, usa azul. McCoy, Spock, né? Exatamente. É e isso. Pode falar. Ah, desculpa. É que isso na série clássica, né? Depois, a partir A diferença é. Na série clássica, até a série clássica, né, os uniformes mostardas eram uniformes de comando, você entendeu? Então, tipo, o piloto da nave, o artilheiro, sim, o capitão, pessoas de posição tática, né, de comando, usam mostarda. Não, e também tem o lance, né, Thiago, que a partir lá do século 24 a gente também tem o uniforme verde, né, para diferenciar do de ciência, isso, né? É. Que na verdade a parte científica é o verde, não é isso? E médico, a área médica é o azul, né? Isso, é. E a curiosidade é que na nova geração os capitães estão de vermelho. Isso. Mas a única... E só mudaram porque o interior da nave era de tom pasteurizado, então pra combinar a cor, trocaram, botaram vermelho. Como se fosse uma alteração, porque a nova geração, ela se passa muito tempo depois da tripulação original, né? Sim, são 100 anos depois da missão de 5 anos do Kirk. Apesar de ter um filme que eles se encontram, mas aí era viagem no tempo, né? Envolvia, era, no caso, outro conceito, né? É, era o Nexus, né? Que era uma anomalia temporal, né? Uma anomalia em que quando o Kirk acaba acidentalmente entrando lá dentro, né? No filme, no começo do filme, aí essa anomalia viaja pelo espaço, só que ele tá lá dentro, ele não envelhece lá dentro, ele fica lá, e aí 80 anos depois, né? 70 anos, alguma coisa assim. Sim. A tripulação do Capitão Picard, né, o Picard, na verdade, acaba entrando dentro do Nexus e encontra o Kirk lá dentro. Isso se passa no filme Star Trek Generations, né, o filme de 94, primeiro filme da nova geração. É um filme bom? Cara, esse filme, ele tem vários problemas, né, tem gente que acha horrível, eu acho legal, eu acho um filme bom, assim, legal, né, ele tem um roteiro meio problemático, mas é um filme que eu gosto, mas eu sei que ele é um filme irregular. Tem a série, que foi a última série, inclusive, Enterprise, né, correto, foi sim, a última, né? Correto. Os uniformes eram todos padronizados, iguais, né, eles eram meio azulados, né? É que na série Enterprise é antes de tudo, é antes de Federação, é antes de Frota Estelar. Peraí, já existia a Frota Estelar. Tinha poucas naves, mas já tinha. É o início, né? É. Sim. O que não existia era a Federação. É, então eles usavam macacões, tipo, de exército mesmo, entendeu? Mais uma coisa mais militar. Mas eles já tinham a diferença, era bem sutil, mas eles tinham a diferença das cores, azul, vermelho e mostarda. É, aparece lá, aparece com o padrão da série clássica, né? Ou seja, o capitão, por exemplo, tá lá com o dourado, né? Que é colocado sutilmente, assim, em são listras, né? Que são sutis, assim, nos ombros, né? Pra indicar as diferenças das cores, quando é comando, quando é área médica, quando é, né, enfim, quando é operações, né? Então tem lá. E, na verdade, o uniforme, ele remete mais a um uniforme de astronauta, né? Você vê que parece um pouco o uniforme da NASA, assim, né? Então acho que foi legal em Enterprise essa aproximação com a nossa realidade, de certa forma, porque a série se passa no ano de 2151, né, que começa a série. Então, as outras séries são da... Por exemplo, a série clássica se passa já ali no século 23, né? Mais exatamente no ano de 2266, né, quando foi estabelecido em que ano, né, que se passa, né, a primeira temporada, né? Então a série Enterprise se passa cerca de 100 anos antes da clássica, e a nova geração é já no século 24, né? Então a Enterprise, eles tentaram deixar um pouco mais próximo da nossa realidade nesse sentido. Space, a final frontier. 2266 são exatos 300 anos no futuro da criação da série? Eu teria que fazer a conta, eu sou péssimo em matemática. Por isso até que perguntei, assim, cara, porque foi lançado agora o Sem Fronteiras, terceiro filme da Kelvin Timeline, que é como é chamado esse novo universo, né? Que é ali, na história em si, tem esse início, esse novo universo, né, essa nova linha temporal, depois que tem um ataque à nave USS Kelvin, né? Que... Durante aquele momento, o pai do Kirk foi capitão, né? E no caso acabou até morrendo no ocorrido, que essa história, inclusive, não existia na série original, né? Agora, esse novo filme, o terceiro, ele se passa durante o período da série original? Na missão de 5 anos? É meio complicado isso, porque é o seguinte, quando a gente fala de cronologia, né, os anos, o ano em que se passa as coisas, desde o filme de 2009, não tem relação com o mesmo ano em que se passa a série clássica, tá? Os filmes novos, eles se passam na década de 50, mais ou menos, desse século aí, do século 23, né? Já a série clássica se passa na década de 60 do século 23. Então, as coisas não casam muito bem, não é muito bem feito isso não, tá? Até hoje, eu não considero que houve uma viagem no tempo, eu já acho que aquilo já parece um universo paralelo antes da incursão da nave do Nero, né? Então, eu acho meio complicado isso, porque não foi muito bem feito pra gente determinar que se passa, não é na mesma época da série clássica, mas assim, no filme, no Beyond, né, eles estão no terceiro ano da missão de 5 anos, né, isso é estabelecido lá, né. Só pra estabelecer antes aqui, aproveitando isso que o Valdomiro falou, a ideia do estúdio da Paramount, quando ela fez uma nave voltar no tempo lá e destruir a Kelvin, era apagar os 50 anos que teve de Star Trek e começar uma nova linha temporal. E isso não, infelizmente, isso não deu certo, né? Só agora que eles colocaram Kelvin Timeline, você entendeu? Porque até o segundo filme, a ideia deles ainda era apagar o que foi feito e começar do zero com esse novo filme, né? Só que, infelizmente, não deu certo, né? Por quê? Porque a gente já sabe, né? Graças a Deus, né? Porque... Ele só queria pagar 50 anos do que já foi feito, né? Do que foi feito, e tem esse conceito, pelo menos tinha bastante na época, de que Star Trek era chato. Uma série que não tinha ação, que, enfim, que não se podia vender para um público em geral. E quando o J.J. Abrams até entrou no projeto, tudo, a ideia era realmente trazer, e isso inclusive ele mesmo diz nos extras do DVD do primeiro filme, que a ideia era trazer um pouco mais de rock and roll para esse universo de Star Trek, porque ele via Star Trek como uma música, como música clássica, e Star Wars como rock and roll. Ele já se demonstrava bastante fã de Star Wars na época, né? Então, assim, acabou tendo essa alteração. Mas, enfim, eu pelo menos penso que o terceiro filme, inclusive, saiu recentemente no cinema. o Bill Wands, desses três filmes é o melhor e o que mais traz Star Trek realmente pra essa nova fase, né, dessa nova, desse novo universo. É, porque Star Trek, apesar da pessoa falar que é parado, as pessoas estão enganadas, não é nem um pouco parada a série, né? A série tem as suas discussões muito mais aprofundadas, né? Mas em nenhum momento ela chega a ser parada, né? Não, e uma coisa muito importante também é que, por exemplo, nas outras séries de Star Trek, né? Acho que mais ainda, acho que em Deep Space Nine e Enterprise, a gente tem muita ação, cara, em vários episódios. Não em todo episódio, obviamente, mas, por exemplo, na Deep Space Nine a gente tem uma guerra que acontece, que é a Guerra Dominion, que toma uma boa parte da série a partir da quarta temporada, assim, né, pra frente, né. Começa ali a discutir os Dominion na segunda e terceira, mais calada. Aí vai chegando quarta, quinta, quando estoura, né, então aí vira um plot muito grande, que envolve vários episódios, vai até o final da série, né. Então, sim, a gente tem cenas de batalhas espaciais espetaculares, pra quem gosta e acha que tem que ter na ficção científica, né? Star Trek necessariamente não precisa de ação, né? A série clássica já tinha nos mostrado isso muito bem, né? Mas quando fizeram ação em Star Trek, fizeram muito bem. Na série Enterprise a gente tem bastante também, na Voyager, né? Na nova geração também tem momentos, mesmo na série clássica você também tem episódios assim, né? Não é. Então é uma concepção um pouco errada achar que Star Trek não tem ação e aventura, né? E, inclusive, é muita aventura, né? Pelo que eu acabei assistindo mais os filmes da tripulação original do que assistir episódios da série. Pra ser sincero, da série eu acabei assistindo, olha o Roche aqui confessando que é quase um herege no tema desse podcast. Eu acabei assistindo só um episódio, né? Que era de qual? De qual? Que era a aparição do Khan, justamente pra eu estar mais familiarizado com o personagem quando assistisse o filme. Que eu já tinha assistido o primeiro filme, que é um longa, que diz que é de 79, né? E eu tinha gostado muito e eu queria assistir o segundo, né? Eu acabei assistindo o episódio pra poder entender mais o personagem, assistir o segundo, e aí depois o terceiro eu acabei não vendo. Mas depois assisti o quarto, que é muito bom também, que eles viajam no tempo, eles vão à época que o filme tinha sido lançado, que era os anos 80, né? Então assim, tem os filmes depois, mas... As pessoas falam que a série clássica ela é parada, ela era parada porque na época as condições de fazer efeitos especiais eram complicados, né? Você não tinha toda a tecnologia. Mas se você parar para analisar, a todo momento eles tinham uma situação para resolver e que envolvia o combates, né? Mas esses combates, eles não eram resolvidos na força na pancada, né? Lógico, tinha suas pancadas, mas era resolvido na inteligência, né? Era isso que fez a série se destacar tanto, né? Era muito interessante as discussões que a série trazia, né? Disso eu sei. Né? E que tem até nesse novo filme, tem até um pouco, né? Sobre esse conceito de realmente se ter um futuro mais otimista, né? E isso entrando em conflito bastante com os que antes não se tinha ainda, quando não se tinha essa política, né? O vilão tem isso. Só que eu acho interessante a gente comentar até quando se passa cada série, né? E o tom da série, porque eu sei que cada série tem um estilo, né? Conta uma história diferente, tem essa passagem do tempo de uma para outra. E a série original, até aquela tripulação clássica, a gente chegou até a comentar um pouco sobre ela, né? É que assim, na verdade, é importante ressaltar que quando a série foi exibida, não se sabia quando que ela se passava. Isso, né? Foi depois, né? Isso só foi definido, na verdade, a partir do filme Ira de Khan. Por quê? No começo do Ira de Khan tem escrito assim, ó, um lettering dizendo assim, no século 23, né? Então a partir, sim, daquele ponto a gente fica sabendo, enfim, quando que se passa a série clássica e também esses filmes, né? A partir do Ira de Khan a gente sabe disso. É no século 23. Aí depois isso foi definido, né, por material literário, né? Ou seja, autores, né? Se eu não me engano, deve ter sido em algum livro de referência, não sei isso agora, tá? Mas enfim, é onde foi definido que a série clássica se passa exatamente no ano de 2266 até o ano de 2269, para fazer uma ligação com o tempo em que a série foi exibida originalmente. Ela passou do ano de 66 a 69 na década de 60. Três temporadas, né? Foram três temporadas, foram esses três anos, né? Então é o seguinte, é como o Thiago tinha falado anteriormente, né? A nova geração se passa 100 anos depois da série clássica, aproximadamente, né? Então, século 24, né? Originalmente eles pensaram até em fazer mais distante ainda. Eu tinha lido em um livro que eles estavam pensando em fazer séculos, acho que século 25, alguma coisa assim. Nossa. Mas acabou sendo definido século 24 mesmo, né? Bacana. E é isso. Aí no caso da nova geração, a gente tem uma tripulação nova com personagens totalmente diferentes daqueles da série clássica, né? O legal é que eles não tentaram repetir os personagens, ou seja, você não tem nenhum vulcano na ponte, o capitão não é jovem, ele não tá atrás de mulheres, ele é um cara mais centrado, mais diplomático, mais cerebral, né? Então o bacana foi diferenciar os personagens, né? Por exemplo, na ponte de comando você tem agora um Klingon servindo, né? Coisa que na época da série original os Klingons eram inimigos, era impensável você imaginar um Klingon na ponte de comando. O que é bem legal, porque faz sentido, né? Se é já um futuro em que as diferenças foram aceitas, né? Por que não os inimigos, né? De uma fase da série no futuro serem aceitos, inclusive estando posto diferenciado, né? Não sendo mais considerado inimigos, né? Sim, esse personagem é o Worf, né? O Klingon, o Tenente Worf, né? Tenente comandante, né, Thiago? É isso? Na série, na nova geração ele já é tenente comandante, né? Ele é só tenente, depois ele vira tenente comandante. É, se eu não me engano, essa promoção foi no Generations, né? Quando ele é promovido no filme. É, mas isso foi por causa, acho que, da Deep, viu? Ah, não sei, agora teria que ver, mas isso aí já é um detalhe. Mas enfim, e o interessante é que o Worf, né, ele foi para a próxima série, que é a Deep Space Nine, ele passou a ser um personagem lá a partir da quarta temporada, né? Olha, que legal de saber. É, e até o final da série, ou seja, da quarta até a sétima temporada, ele é um personagem regular na série. E não só ele, como um personagem que era quase que um coadjuvante, ele era um personagem, começou como um personagem terciário, depois virou um personagem secundário na nova geração, que é o O'Brien, né, era o chefe de transportes O'Brien. Ele cresce na nova geração como personagem, chega aí para Deep Space Nine como um personagem fixo na série, né. Ele é o engenheiro da estação espacial, porque a série Deep Space Nine se passa numa estação espacial diferente das outras duas, né? A Deep, ela inclusive, se passa no mesmo período? Ela se passa em paralelo, ou seja, na mesma época da nova geração. Isso. Então, enquanto a nova geração, porque assim, quando termina a série Nova Geração, ela vai pro cinema, né? Mas antes de terminar, ela passa durante duas temporadas, aliás, uma temporada e meia, na mesma época. Tinha a série da Nova Geração e a Deep Space Nine passando juntas na TV americana, né? Sim. Então, metade da sexta temporada e a sétima inteira, a Nova Geração passou junto com a Deep Space Nine. Inclusive, tem episódios que faz crossover. As duas séries fazem um crossover. O Capitão Picard aparece no piloto, no primeiro episódio da Deep Space Nine, né? Então, tem muito disso em Star Trek. Naquela época, nos anos 90, a gente tinha muito dessas ligações entre séries e filmes, né? Uma coisa que era... Que, na verdade, Rafa, é mais ou menos o que a gente vê a Marvel fazendo hoje em dia com o Marvel Cinematic Universe. O universo de Star Trek já fazia isso nos anos 90. Então, não é... Pra gente que é Trekker, não é uma coisa nova isso. A gente já viu isso já lá. Já tem, sim. Que é uma coisa muito bacana, né? Você ter essas ligações entre personagens nos filmes e nas séries. Isso era muito comum. E o Worf, ele era tenente na nova geração. Quando ele foi, quando acabou a nova geração e foi para Deep Space Nine, ele se tornou tenente comandante. Né? Mesma coisa o chefe O'Brien, né? Que ele era também o chefe de teletransporte, depois ele virou o chefe de engenharia. E aí, isso é muito bacana. Nessa mesma época, né, quando estreia o filme Generations no cinema, né, ele estreia em novembro, se eu não me engano é novembro. Em janeiro de 95, estreia uma nova série, que é a Star Trek Voyager. E, inclusive, no primeiro episódio da Voyager, a nave Voyager, ela passa na Deep Space Nine, né? Então tem um pequeno crossover com a Deep Space Nine, né? Sim. E aí eles partem para a missão. Então é para estabelecer, né, de novo, essa coisa do universo interligado que eles tinham desde daquelas épocas. Todos no mesmo universo, né? Mesmo tempo cronológico. E Voyager é a série que mostra um outro ambiente do espaço, com novos planetas, enfim, no caso, um novo ambiente inexplorado do espaço, é esse? A Voyager é apresentada como uma série meio que, tipo, vamos mostrar algo novo pra vocês que nunca foi mostrado em Star Trek. Então, sim, ela é lançada, acontece um incidente, ela é lançada do outro lado da galáxia. Então, assim, ela tá 70 anos, anos, né, da Terra. Em não, 70 anos-luz, né? É. 70 mil anos-luz. Então, assim, em dobra máxima, nossa, ela demoraria 70 anos pra chegar na Terra. Então, assim, ela tá do outro lado da galáxia, e aí começa, tipo, novos aliens totalmente diferentes, né, que a gente nunca viu, né? assim, algo bem novo, né? É, só que aí que tá, né? Que é o lance que o Thiago falou brincando, mas é de fato. Quer dizer, os aliens, muitas vezes na Voyager, não são tão diferentes assim, né? O que incomoda muita gente... A Voyager é uma série que ela é um pouco controversa, porque ela tem fãs que não gostam muito. Eu gosto bastante, mas eu sei dos problemas, né? Tem coisas que eu tenho que relevar mesmo na Voyager, né? Então, na verdade, Rafa, a série Voyager foi criada meio que para substituir a nova geração, porque a nova geração tinha ido pro cinema, entende? Sim. Então eram roteiros, muitas vezes, que caberiam muito bem na nova geração. Então a série não era tão diferente assim quanto ela prometeu que ela ia ser, sabe? E isso acabou irritando umas pessoas, ou muita gente aí, né? Tipo eu. É, tipo o Thiago. E a capitã era uma capitã, né? É, inclusive a capitã é a atriz Kate Mulgrew, né? Que hoje em dia as pessoas conhecem muito por conta da série Orange is the New Black, né? Que ela faz aquela cozinheira, aquela, sabe, a cozinheira do presídio lá? Que é a Red, né? É a mesma atriz. Ela que é a capitã Janeway, né? Da série Voyager. Sim, e pela primeira vez uma série de Star Trek mostra uma capitã no comando, né, assim, mas conta a história dela completa, né, porque até então só tinha mostrado que há capitãs, mas nunca contado a história delas, né. Space, a final frontier. A gente vai pra série Enterprise, que foi a última série, que foi a última série a ser feita, mas ela se passa 100 anos antes da série clássica, que muitas pessoas, né, realmente, muitas pessoas não gostam dessa série, só que ela é uma das minhas preferidas, cara. É muito legal esse conceito todo, até do visual deles. Eu nunca vi nada da série, né, mas eu achava legal isso, que realmente pareciam bem astronautas, né, até pra fazer mais ligação com esse início. E nessa série a gente tem, inclusive, um pouco da história desse... Eu não sei como eles eram chamados, mas os seres humanos tiveram alterações que teve depois o Khan, né? Essa tripulação dele que ficou hibernando pelo espaço, né? Isso tá nessa série Enterprise também? Sim, sim. Isso aí que você tá dizendo é uma trilogia de episódios da quarta temporada. Os episódios são Borderland, Cold Station 12 e Augments. Augments é o título que se dá a esses seres superiores. A tradução de Augments seria algo como aumentados ou superiores, né? Sim. Que é justamente o que o Khan é. Ele é um aumentado, né? Na série Deep Space Nine, a gente tem um personagem que sofreu modificação genética também para ser melhorado, que é o Dr. Bashir. O médico-chefe da nave, da estação espacial, da Deep Space Nine, é um aumentado, né? Então, em Star Trek, essa questão ela é muito debatida e ela é um tabu dentro daquele universo por causa do Khan, né? Porque na história de Star Trek, Khan ele foi um ditador na Terra nos anos 90, né? Aqui do século 20, e daí tem o que aconteceu na série clássica, naquele episódio Space Seed, e aí a gente tem o filme Ira de Khan, enfim. Então, por causa do Khan, isso virou um grande tabu, e aí a gente tem isso sendo discutido muito nesses episódios da série Enterprise, nessa trilogia, né? Sim, mas aí a gente já tá falando sobre a quarta temporada, né? É, aí já é a quarta temporada, né? Sim, antes, quando começou a série, não era isso, né? Não, a série, inclusive, ela teve um pequeno probleminha de início, que era uma série que se chamava simplesmente Enterprise. Eles já estavam querendo meio que desvincular, tipo, olha, gente, não é Star Trek aí, que é tipo, é o novo, entendeu? É. Infelizmente, isso não deu certo. No segundo ano veio Star Trek Enterprise, né? Sim, não, na verdade foi no terceiro, porque nos dois primeiros anos que eles tentaram fazer isso, né? Foi no terceiro? É, mas foi isso. Como não teve, tipo, não está vendendo, bota Star Trek que agora vende. E realmente, depois que botou, vendeu, cara. É, mais ou menos. O que acontece é o seguinte: a Enterprise, ela nessas duas primeiras temporadas teve essa queda de audiência e tudo mais, e alguns roteiros meio medianos. Eu não digo fracos, alguns são fracos também, né? Então na terceira temporada eles tentaram dar esse boost, colocando o nome Enterprise e colocando mais ação na série. A terceira temporada de Enterprise é a primeira temporada da história de Star Trek na televisão, no qual um episódio segue um atrás do outro, tal qual os episódios de séries atuais, né? Assim, dos últimos 10, 15 anos, né? Porque hoje em dia todas as séries são tipo uma novelinha, né? Você assiste um episódio e continua a partir do outro. Então essa terceira temporada é a primeira em Star Trek que faz isso em todos os episódios, né? Então ali já era uma tentativa de soar mais moderno para tentar acompanhar a nova audiência que estava, sabe, mais interessada em outras séries no período ali. É a terceira temporada de 2003, né? Era a época de Lost, É, a gente já tá falando de anos 2000, enquanto as outras eram anos 90. Exatamente, né? Apesar que Deep Space Nine já tinha experimentado com arcos de episódios que eram um seguindo atrás do outro, mas era no máximo 6 episódios ou 10 episódios, conforme no final da série, nada que fosse a temporada inteira, né? Mas aí quando chega na quarta temporada de Enterprise, quando eles encontram o melhor tom pra série, né, que era mais próximo do que os Trekkers queriam, a série acabou sendo cancelada ao final, né? Porque já... Enfim, vamos dizer assim que não dava mais pra consertar, né? Eles já tinham batido muito a cabeça, e aí, enfim. E também tem aquela coisa de que é muito importante citar, né? É, quando começa a nova geração em 1987, a partir dali não parou de ter Star Trek na TV até o ano de 2005, certo? Que foi o final da Enterprise, né? Exatamente, então quer dizer... Foram 18 anos de televisão ininterrupta de Star Trek, né? De qualquer maneira, aí já é a minha opinião. Eu acho que, independente da qualidade da série, eu acho que o público estava cansado. O público, vamos dizer, público geral, né? E eu acho até que alguns ou muitos Trekkers também queriam um pouco de, sabe, uma certa distância. Acho que estava na hora de dar uma respirada, né? Por exemplo, a primeira temporada de Enterprise, ela é melhor do que a primeira temporada da nova geração. Sabe, eu acho que não há discussão aqui nesse ponto. Exatamente. Só que o que acontece? A nova geração, ela estreou num ano em que fazia 21 anos... que tinha estreado a série clássica. Fazia 18 anos que tinha acabado a série clássica, estava sem Star Trek na televisão, ou seja, episódios originais desde 69, né? Então, quer dizer, aquele desejo por Star Trek, aquela fome por Star Trek novo dos fãs era muito grande, né? Então eles aguentaram uma primeira temporada fraca, por exemplo, né? Eu penso assim, se a série Star Trek Enterprise tivesse estreado ali em 87, ou seja... como uma nova Star Trek e depois de tanto tempo sem Star Trek novo na TV, ela teria sido um sucesso desde o começo, na minha opinião. A questão é que ela não era tão original assim quanto ela prometia e já tinha 18 anos, sei lá, 18 não, nessa época tinha o quê? 14 anos nas costas de Star Trek na TV, né? Assim, desde a época da nova geração pra frente. As pessoas dizem que a Voyager acabou cansando um pouco as pessoas, né? E aí logo que acabou já veio a Enterprise, né? Tipo, eles não deram um respiro, né, pro pessoal dar uma avaliada toda, né? Tanto que até hoje muita gente fala, tipo, tem aquele desejo de voltar com a série Enterprise, né? Mas isso é uma coisa que não vai acontecer, né? Ah, sim. Apesar que, viu, Rafael? Nesses filmes novos do Abrams, né, ou seja, no de 2009, o Into Darkness e o Beyond, eles têm muitas referências a Star Trek Enterprise, várias referências, né? Exatamente. Talvez você não tenha pego porque... Exatamente, quando vocês já citaram isso, né? Tem, inclusive, eu vou deixar o link aí no post, tem um hangout que vocês fizeram comentando sobre Beyond, tem vários comentários que vocês fizeram aqui, né? É interessante, vocês tinham comentado isso, só que a quem não viu as séries não vai pegar. Independente, eu gosto, eu cheguei a ver os filmes originais, mas eu não consegui ver nenhuma referência à Enterprise nos novos filmes. Ah, e na verdade tem diversas, né? Nesse filme novo, então, faz parte do plot. Tem coisas ali que, no plot, inclusive relativos ao vilão, da motivação do vilão, aquilo lá é referência direta à Enterprise, né? Então você vê que é uma série que ela acabou construindo coisas importantes pro cânone, né? Ou seja, pra cronologia e tal, né? E, na boa, hoje em dia eu vejo muita gente redescobrindo a série, curtindo, né? Eu gosto muito, assim como o Thiago, eu gosto pra caramba. Ela não é a minha favorita, assim, né? Não é uma das minhas favoritas. Mas eu adoro Enterprise também. Não, assim, uma série que eu vejo que quem comenta, no caso hoje em dia, comenta muito melhor do que antigamente se dizia, né? Eu ouvia dizer que o Capitão era sem carisma, que não era, no caso, não era uma série boa. E realmente, os comentários que se tinha desde o início, ainda assim eram de que a quarta temporada, ela foi a temporada que realmente conseguiu achar o tom certo, mas aí foi quando a série foi cancelada, né? É. Felizmente. Mas aí, depois disso, não se teve realmente série. A série acabou em 2005. Depois, em 2009, que se tem... A partir de 2009, que se tem esses novos filmes, né? Como o Thiago tinha comentado, a ideia inicial era rebootar todo o universo e desconsiderar o que tinha sido feito antes. Porque quando ocorre essa viagem no tempo, né? Em que a nave do Nero invade, no caso... um percurso da nave USS Kelvin e também o Spock junto, né? Quando tem essa alteração, a ideia era que tudo que ocorreu não ocorreu mais, né? É, eles, a Paramount, né, eles não tinham, eles não tiveram essa coragem de rebootar mesmo, né? Eles Sim. não tiveram a coragem de falar, ó, pessoal, vai apagar tudo. Não é que nem, tipo, Crise nas Infinitas Terras, quando aconteceu na DC, foi pra apagar mesmo. Não, não, aquilo lá não existia antes, né? Aquele multiverso. Depois, com o tempo, quem lê a DC sabe que tudo isso, né, voltou, né? mas com o Star Trek 2009, a ideia não era apagar. Tanto não era que tem um diálogo lá, que os caras estão na ponte de comando, que eles falam que o que aconteceu foi que foi gerado um universo paralelo, né? Essa explicação serviu pra falar pro Tracker assim, ó, Tracker, fica calmo, o seu universo lá que você gosta, ele tá lá ainda, ele é um outro universo, esse aqui é um... Sim, ele existe nos seus DVDs, porque daqui pra frente vai ser esse aqui, e aguente. A ideia era essa, porque tanto que a ideia era fazer 5 filmes, era fazer série dessa nova linha do tempo, e só que isso, infelizmente, com o passar do tempo, se mostrou que não funciona, né, porque... A aceitação do público não foi... É, porque a aceitação do público não fã não foi boa, entendeu? Os não fãs que eles queriam alcançar não gostou do filme também. Era reputar. Só que assim, agora eles falaram que é uma linha temporal nova, a Kelvin Timeline. Só que em Star Trek existe uma nave, né, Valdomiro? Existe uma tripulação específica pra não deixar ninguém do futuro voltar no passado e fazer interferências, entendeu? É. Criar novas linhas temporais. Cara, eu tô esperando até hoje essa tripulação aparecer. Deve estar tomando café, gente. O quê? Existe isso? É que assim, ó, na série Star Trek Voyager, a gente sabe que no século 29 tem uma nave chamada USS Relativity. Essa nave do Capitão Braxton lá, a função deles é patrulhar o tempo. Então eles existem para que não haja incursões indevidas no tempo de alterações temporais. Né? Apesar que também, né, cara, é aquela coisa, eles também não fizeram nada com tudo que já aconteceu nas outras séries de Star Trek, né? Meio que isso existe, mas não é tão usado, né? Sim. Então, mas a questão é, a alteração que acontece ali com essa viagem no tempo lá, né, no filme de 2009, ela é muito grave, né? Porque, enfim, é gerada toda aquela linha temporal e quem acompanha, quem sabe que existe, né, esse patrulhamento do Capitão Braxton, ele deveria aparecer lá para impedir isso de acontecer, só que não acontece. Então, assim, a coisa é meio furada, entendeu, Rafa? Não é muito bem feita. Não, mas também anos de série, né? Fica muito difícil você ter. Sempre cai nisso, né? Então, o pessoal falar, sempre é difícil, você precisa de uma Bíblia pra fazer Star Trek. Mas, cara, na verdade é só você fazer com respeito. Porque, por exemplo, esse Star Trek Beyond foi feito por um pessoal que respeita a série. E, cara, esse filme de agora, se fosse lançado lá em 2009 e fosse dentro da linha Prime, cara, ficaria perfeito. Perfeito, exato. Porque eles respeitaram, tirando a parte lógica, a nave explodiu, né? É, mas outra coisa que eu falo, gente, Star Wars. De respeito Star Wars, cara, ele reconstruiu a Falcon Millennium, você entendeu? E veio falar que a nossa Enterprise era impossível de ser reconstruída, sabe? A clássica. Eu falo, qual a diferença, cara? Você entendeu? Todo mundo gosta daquela nave, todo mundo gosta. É só você ter respeito pela série, né? Space, a final frontier. Gente, na minha opinião, o que me deixa assim, né, eu sempre tive uma antipatia por esses filmes desde 2009, é porque no final das contas seria melhor pra mim se tivessem feito um reboot, mas um reboot de verdade, sabe? Um reboot no qual não tem nenhuma ligação mesmo com o que foi feito, simplesmente é uma reimaginação do conceito e acabou, entende? Sabe? Mas não é isso, cara? Não, não é, tanto não é que você tem o Spock do Leonard Nimoy voltando no tempo e criando uma linha temporal alternativa. Mas como, assim, como que seria pra você? Não teria, poderia ser os mesmos personagens? Cara, eu não me importaria. O que eu preferia que fosse. Bom, aí já entra no gosto pessoal, né? Eu, em primeiro lugar, não gosto da ideia de reboot de Star Trek. De você usar os mesmos personagens com atores novos. Eu já não gosto disso, mas beleza. Passando por isso, já que é pra ter novos atores interpretando personagens clássicos. Na minha opinião, funcionaria bem melhor se fosse um reboot mesmo, daqueles que você não se importa, sabe, que nem, por exemplo, Planeta dos Macacos, do Tim Burton, independente da qualidade do filme, certo? Ele é um filme ruim, beleza, mas ele é um reboot, ele não tá, sim, considerando os filmes anteriores, sabe, que nem, por exemplo, o que mais que a gente tem que pode ser dos últimos tempos, é que ultimamente a gente só tá vendo soft reboots, né? O Star Trek 2009, ele é um soft reboot, é o tipo de reboot que quer pegar o fã antigo e falar, ó, o universo continua, tá? Bate nas suas costas assim com um tapinha, ó, fica tranquilo, o universo se ama. É quase, a gente tá vendo muito no X-Men. Exato. Não, mas o X-Men, ele teve coragem. Não foi, foi um reboot preguiçoso, entendeu? Ele quis rebootar, mas manter a mesma cara, tipo, pra agradar todo mundo e não agradou ninguém, entendeu? É isso que o Valdomiro quer chegar no ponto. O reboot de verdade seria assim, a nave veio do futuro. Não, né? Mas é que tá, é aí que eu digo, não deveria voltar nada do futuro, não deveria ter Leonard Nimoy, não, a questão que eu penso é, faz de conta que começou agora, existe essa nave Enterprise, existe os caras, sabe? Que nem tipo o primeiro episódio da série clássica. Ele Robocop. Exato, boa, bom exemplo. Independente da qualidade do filme, o Robocop novo é um reboot de verdade, ele não é soft reboot. Ele tem a coragem de fazer uma história nova, naquela, ele reimagina, né? O que seria um filme novo começando do zero. Eu acho que seria melhor que fosse assim, esse filme de 2009. Por que que eu acho melhor? Porque do jeito que ficou, ficou mal feito. Por que que ficou mal feito? Vamos lá, vamos entrar nisso, né? Chegamos, né? A história do filme é o Spock, Leonard Nimoy, o Spock, volta no tempo porque ele tentou salvar o planeta Romulus da destruição. Certo? Sim. O planeta Romulus do século 24, certo? E, inclusive, o Spock, ele provavelmente já estava num período muito mais até futuro do que a própria nova geração, Voyager. O que acontece é o seguinte, o Spock, ele apareceu, ele, no universo de Star Trek, ele está vivo na época do Capitão Picard. Certo? Porque os vulcanos. Ele chega a aparecer em episódios, sim, né? Sim, os vulcanos, eles vivam em torno de quase, assim, o Spock, digamos que ele tava vivendo quase os seus 250 anos, eles vivem muito, entendeu? 250 eu não digo, mas é perto de 200, certeza, né? E então é isso, quer dizer, aí o Spock velho, ou seja, já do século 24, né? Da época do Picard, da época da Voyager, ele volta no filme de 2009 pra tentar, na verdade ele tenta salvar o planeta Romulus, e nesse acidente que acontece com aquela tal de matéria vermelha, ele volta no tempo, certo? Que ninguém explica o que é, né? Não, tudo bem, beleza. Em Star Trek muita coisa não se explica, normal. A questão é o seguinte, aí o Spock está naquele tempo do filme, encontra todo mundo moleque e tal, aquilo tudo. Aí o planeta Vulcano dessa realidade do filme de 2009 é destruído, vocês lembram disso, né? Sim, certo? Tá. Aquela cena da perfuratriz. Exato. Aí o que acontece? O Spock, o que, que ele faz? E, se fosse o Spock que nós conhecemos, ele voltaria no tempo para salvar o planeta Vulcano. Assim como na série clássica e no filme de 86, lá, o Voyage Home, eles voltam no tempo para salvar o dia, entende? Então quando o Spock do filme de 2009 não se preocupa em voltar no tempo para salvar Vulcano, aquele simplesmente não é o Spock que nós conhecemos, entende? Então isso pra mim me irrita profundamente, quer dizer, o personagem do Spock, do Leonard Nimoy, está mal caracterizado. Resumindo, no caso seria muito melhor se eles não fizessem ligação alguma com essa viagem no tempo, trazer o Spock de volta, seria muito melhor se eles fizessem um reboot mesmo, né, pra assim não descaracterizar personagens, ou querer dizer que existe uma linha cronológica paralela ao que já foi feito, né? Perfeito. Pra não, realmente, não ficar... E realmente, cai nisso. Pode ser que se você traz um personagem como foi trazido o Spock, pode descaracterizar ele, né? Pode ter uma visão nova dele que, enfim, não condiz com o que tinha ocorrido antes. Ou seja, então, colocar o Spock e Leonard Nimoy no filme de 2009 foi um puta de um fanservice que fizeram, só que foi mal feito. Fanservice é uma coisa que é legal quando é bem feito. Agora quando você faz de forma, assim, de qualquer maneira, cara, irrita profundamente, porque você... Quando você... Em Star Wars, por exemplo, foi muito bem feito os fanservice, né? Inclusive, o Valdomiro também, eu não sei o Thiago, mas o Valdomiro gosta muito de Star Wars também, né? É, eu gosto, na verdade, da trilogia original e do Force Awakens, cara. Já tá ótimo. Mas em Star Trek, agora, eu não sei dizer... Os roteiristas, eu não consigo me lembrar o nome agora. Acho que a gente vê o peso da diferença de roteiro desse de 2009 pro atual. Porque o Bill Wands... Até o Thiago comentou, e realmente é verdade, é impressionante. Eu, lá em 2009, eu não tinha contato com Star Trek. Primeira vez que eu assisti foi esse filme de 2009, e eu gostava muito. Aí, depois que eu fui entender melhor tudo, ok, ainda fui gostando, né, permaneci gostando durante muito tempo. Pensei, bom, se fosse ser imaginado Star Trek de uma maneira mais blockbuster, seria assim, né? Só que esse novo filme, o terceiro, pra mim... Ele se demonstra tão melhor, muito melhor que esse, o de 2009, e também Into Darkness, que aí é muito superior mesmo, que eu percebo que se fosse feito lá em 2009, desta maneira, seria muito melhor, seria muito mais respeitoso, faria muito mais sentido até o que é Star Trek, porque se é o terceiro filme agora você vai começar a entender o como funciona Star Trek, como funciona a maneira de contar a história e de ser realmente uma aventura que é sim interessante, não é chata, a discussão que está sendo trazida no filme não é chata. É estranho, e o público agora também, esse filme, inclusive o terceiro filme, não está sendo bem de bilheteria, o público não teve uma grande aceitação. Eu acho que se fosse feito em 2009, da maneira com que foi feito agora, teria sido muito mais aceito pelo público em geral, faria muito mais sucesso. É que, assim, a grande resposta desse filme foi assim: o filme de 2009 não, assim, legal, vendeu muito, mas assim, o povo não gostou. Veio o filme de Além da Escuridão, ninguém gostou desse filme, mas vendeu. Chegou nesse terceiro filme, as pessoas não querem mais ver esse filme no cinema, porque assim, já sabem que os outros dois foram ruins, né? E outra coisa, nós estamos num ano que o que tem de bilheteria nesse ano nunca existiu, tipo, na história do cinema. Nós temos só blockbuster, tipo assim, cara, é Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, que lançou uma semana depois, Guerra Civil, cara, Deadpool. Então assim, as pessoas estão gastando seu dinheiro com esses filmes, entendeu? E faltou uma publicidade pro Star Trek Beyond, então o filme sofreu esse reflexo, entendeu? Infelizmente. E o que o Valdomiro tinha dito no primeiro filme, que foi mal construído, é que assim, em Star Trek você construiu um universo de mais de 400, 300 anos que foi mostrado ali. Não há necessidade de você rebootar essa série. É só você contar tripulações diferentes em momentos diferentes, né? E é isso que você queria, que o Valdomiro tinha falado. Se é o Spock do futuro e ele sabe que alguém do tempo dele voltou em uma outra linha temporal e alterou, ele tem a obrigação de voltar onde o cara alterou a linha do tempo e consertá-la. E o Spock, nesse filme de 2009, não fez isso, entendeu? E aí foge as leis da Federação, que são as leis que foram mostradas em Star Trek, de não interferência. Que acho que era até o assunto que você queria comentar. Exatamente, as leis, né? Tem as diretrizes. Sim. O que seriam elas? Cara, assim, a gente poderia comentar isso meio que falando de uma filosofia meio que geral, assim, que Star Trek quer passar, conceitos que Star Trek quer passar, né, Valdomiro? A gente poderia comentar mais nesse parâmetro geral, né? É, porque assim, diretrizes são várias, né? São várias. Se a gente for entrar lá no site Memory Alpha, né, que é o wiki do Star Trek, tem uma página só sobre diretrizes que é enorme, cara. Eu não vou lembrar nem da... Não, terço. Mas assim, a mais legal, assim, acho que a mais legal e a mais, assim, que é a primeira diretriz em Star Trek, é a de não interferência. Você nunca vai interferir em um assunto que não é seu. Exato. Então, assim, a gente tem essa principal, né, que é chamada de Ordem Geral número 1, né, porque ela é chamada de primeira diretriz também, porque ela é a principal, né, é o princípio da não interferência, né. A gente tem essa não interferência com, que normalmente é com povos menos civilizados, né, não fazer, não entregar tecnologia superior. Os índios, né, a gente pode dar um exemplo, né? É, dessa coisa meio que tem a ver com aquela mentalidade muito dos exploradores, né? Na época das navegações, né? A gente tem essa... É mais ou menos como se fosse um reflexo, né? De você não corromper uma outra civilização inferior, entre aspas, né? Inferior a você, né? seja de inferioridade, sei lá, de civilização, no conceito de civilização, ou de tecnologia, enfim, esse tipo de interferência. Em Star Trek, essa primeira diretriz também se aplica a interferências do tipo sociais, né? Você mudar o status quo de uma sociedade, você tirar alguém do poder daquela sociedade para colocar um outro alguém, ou interferir interferir em guerras intergalácticas, né? Entre raças diferentes. Isso aí também faz parte da primeira diretriz. Muita gente esquece, mas também faz parte, né? Então, isso aí é muito importante, é meio que a base do que é, ou melhor, é o que regulamenta as atitudes da Frota Estelar, né? Que é o braço da ação da Federação, né? No segundo filme novo, né, no Into Darkness, no início eles já quebram isso, né? Ah, e quebra de uma maneira muito estúpida, né? Porque o problema que eu vejo ali... Veja bem, em Star Trek é tradição o capitão, né, ele quebrar é violar a primeira diretriz. Sim. Só que quando isso acontece, não, mas veja bem, quando isso acontece, as pessoas pensam que isso somente acontece de forma banal. Ah, vou fazer porque sim. A coisa não é assim de maneira geral. Quando os capitães violam a primeira diretriz, isso em cada uma das séries, eles normalmente, veja bem, normalmente têm uma base moral muito forte, sabe? Pra isso. Que eles se baseiam para fazer isso. Eles ponderam sobre isso. Mesmo quando violam, lógico, tem ocasiões que não há muita ponderação. Mas, de maneira geral, há essa discussão. Inclusive, isso serve como o drama do episódio que está sendo contado. É algo que prende a atenção do telespectador. Puxa, que decisão que o cara vai tomar aí dentro, sabendo que ele não pode fazer isso. Só que, muitas vezes, eles pensam... Bom, que nem tem um episódio muito bom da nova geração, que chama Pen Pals. Nesse episódio, o planeta vai ser destruído por uma... Eu não lembro se é erupção vulcânica ou placas tectônicas. Eu acho que são placas tectônicas. O que acontece é o seguinte, eles ficam em dúvida. O que eles vão fazer? Porque se eles não fizerem nada, o planeta vai ser extinto, a população vai ser extinta. Se eles fizerem, para eles é tão fácil. É uma tecnologia, algo que eles emitem lá do defletor, acho, da nave, sei lá. Algo muito fácil para eles fazerem. Então eles ficam o episódio inteiro ponderando se eles devem ou não. E isso traz discussões morais interessantes, né? Que é o que eu mais gosto em Star Trek, sabe? Essa questão de o capitão e os caras não saberem o que vão fazer porque é uma decisão difícil a ser tomada, né? Justamente porque eles têm o princípio de não interferência, né? No filme Into Darkness, isso nem é discutido praticamente, é uma coisa... Sabe, a população vai morrer, então vamos salvá-los porque sim. Não há, tipo... Deveria ter o Kirk e o Spock discutindo. Devemos fazer isso ou não? Por mais que eles vão fazer, vamos dizer assim, entendeu? É, mas assim, o grande problema desses novos filmes, assim, do primeiro e do segundo, é que, assim, não há roteiro. Há cenas específicas, entendeu? Por exemplo, toda aquela cena de interferência é só pra mostrar a Enterprise saindo do oceano e indo pro espaço. É só pra isso. Então, assim, você inventou um roteiro merda só pra justificar uma nave saindo do oceano, entendeu? E aí eles falam, é pra esconder a nave. Legal, você tá numa civilização que não, nem tem a roda ainda, e você vai esconder a nave no oceano? Por que você só não deixa ela no espaço? Ninguém vai olhar pra isso. Pô, mas é justamente por isso até que tem o teletransporte, né? É ridículo, mas não faz sentido nenhum. É o final do filme. E uma das coisas do Star Trek, que é uma cena que eu gosto muito, que é o Capitão Picard, ele dá uma lição de moral pra um cara que ele encontra, tipo, congelado há 300 anos, né? Que o cara fala, não, mas tipo, ele ficou congelado há 300 anos, a sociedade evoluiu moralmente, né? E o cara tá brigando com o Capitão Picard porque assim, porra, cadê minha fortuna, minha empresa? Sabe, eu quero encontrar eles agora. E o Capitão Picard, cara, isso não existe mais, cara. Mas como assim eu existo falar com meus advogados? Aí o Capitão Picard fala assim, cara, a sociedade evoluiu moralmente, cara. Hoje a gente trabalha e, como posso dizer, a gente trabalha e estuda pra evoluir nós mesmos, tipo, culturalmente. Não existe mais grana, não existe mais dinheiro, a gente só quer evoluir a gente. Entendeu? Que é mais ou menos o que o Kirk fala até no último filme, né? Pro vilão. Tem um pouco disso, né? Dessa necessidade da humanidade ter que evoluir. Exato, né? Isso foi passado nesse filme novo, da sociedade. Ele evoluiu, ela mudou, você entendeu? Isso foi passado nesse novo filme, verdade, bem lembrado, você fez uma observação que eu não tinha reparado. Então, assim, isso é Star Trek, evolução, é essa evolução, você entendeu? Space, the final frontier. Eu fico muito feliz de ter visto o filme da maneira com que ele foi feito, né? O diretor de Velozes e Furiosos, né, que a maioria, inclusive, ficou assim com... ficou meio pé atrás, né? Será que vai dar certo ou não? Se vai ser só um filme besta de ação? E não, o cara se demonstrou grande diretor, entendeu bem que não precisava ter grandes exageros. E foi muito interessante, o filme é ótimo, eu gostei. Vi duas vezes, aí fica até essa dúvida se vai continuar Star Trek no cinema com essa nova timeline, né? Às vezes eu fico me perguntando se seria melhor realmente terminar nesse terceiro, não fazer mais nenhum filme pra terminar bem, né? Até porque o J.J. Abrams disse que vai voltar pro quarto, não sei se isso é uma boa ideia. Infelizmente, o trabalho que foi feito pelo J.J. nos dois primeiros filmes não comprou um novo fã. Entendeu? Nem o antigo, não vendeu, né? O terceiro filme é um filme feito com um carinho gigantesco. O filme é um ótimo filme. Eu gostei do filme. Tem algumas coisas que cansaram no filme, mas o filme é bom. Só que infelizmente as pessoas cansaram. Não vai ter um quarto filme, porque é caro demais você fazer. O filme, eles ficaram caros demais pra você fazer. Você vai ter uma nova série ano que vem, entendeu? Que com certeza vai ser um sucesso. Então esses filmes vai meio que acabar, vai morrer nesse terceiro filme, entendeu? Eu não sei muito bem quanto a isso. Na verdade, eu não torço pra que não tenha mais, sabe? Porque eu penso o seguinte, se isso aí servir pra trazer novos fãs pra assistir às séries de Star Trek, que pra mim é o que importa, pra mim, beleza, velho. Mas eu, particularmente, como eu falei, eu não gosto dessa nova linha temporal, sabe? Esse filme, ele é mais legal, ele é melhor. Sim, ele é melhor, ele é mais próximo do que Star Trek representa, né? Ele me agradou, sabe? Eu só vi uma vez, quero ver mais vezes, pelo menos mais uma eu quero ver, mas ele foi bem melhor que os outros dois, né? Mas também eu não tenho um apreço, assim, eu não sou fã, entendeu? Desse universo novo a partir de 2009, né? Então, sim. Eu não me pega, né? No final das contas, nós, os fãs de Star Trek, a gente tá muito mais empolgado mesmo é com a série que vai estrear, né? O que a gente tá esperando é uma nova série, porque uma coisa que deve ser dita aqui, né? É que eu acho que é algo que representa o que a grande maioria dos fãs pensa, pelo que a gente conversa com o pessoal e tal, é que Star Trek pertence à TV, ou seja, a série, o formato de Star Trek é série, né? Desde o começo foi assim, Star Trek sempre funcionou melhor como série, né? Sem sombra de dúvida, é onde dá para desenvolver melhor os personagens, é onde dá para você ter os conflitos e as cenas interessantes, e você discutir mais os temas. Então, eu acho que o momento pra gente é muito especial, mais por causa da série nova, né? O novo filme tá aí, ele é legal, ele é e tal, mas a expectativa mesmo é pra Star Trek Discovery aí em janeiro do ano que vem, né, cara? E se você tá ouvindo esse podcast e não concorda com o Valdomiro, é que você nunca chegou a conversar com ele antes desse terceiro filme sair. Que era muito pior. Você odiava muito mais, né, essa nova leva de filmes. Ah, né? Sim, nossa, de fato. Eu passei desde 2009 xingando. Se bem que eu fiz um podcast sobre o Into Darkness na época que o filme saiu. Ah, você chegou a fazer? Comentou na época? Sim, fiz. Foi bem detalhado, cara. Um podcast de mais de 2 horas sobre o filme. E ali até que eu elogio bastante. Tem muita coisa. Tem coisas que eu gosto no filme. Tem. Não é um completo desastre pra mim, né? Mas hoje em dia eu já acho o Into Darkness bem pior do que eu achava em 2013, né? Então, enfim, né? Eu conheço o Capitão Kirk, o do William Shatner, muito mais, como eu disse, eu assisti um episódio apenas da série, mas muito mais pelos filmes originais, né? E eu vi muito do William Shatner no Chris Pine, nesse novo filme. É impressionante até a forma com que ele fala as frases, né? E acho que no começo, aquela cena que ele tá tentando convencer aquele ser de outra raça, né, a receber aquele presente, enfim, pra formalizar a paz com os inimigos dele, enfim. Ele tentando explicar pro Alien, né, me lembrou muito o William Shatner até. Muito legal até, eles pensaram até bem nisso, né, apesar de não ser exatamente os mesmos personagens, né. Eles passaram por experiências novas na vida, tudo, a história deles não foi igual aos da série clássica, mas ainda assim... Só que nesse filme, todos ali estão, mas eles estão muito a série clássica ali, todos os jeitos de ação, tudo. O hotel, inclusive o Kirk, uma hora que ele levanta de uma das cenas, eu vou até buscar essa cena na internet, que é ele faz a mesma cara que o Shatner levanta na Era de Khan, cara. Eu falei, caraca, tipo, realmente eles tiveram esse cuidado nesse filme. Acho que muitos podem dizer, ele tá imitando, né? É e não é, né? É e não é, uma certa homenagem, né? Esse filme é uma homenagem muito bacana pro Star Trek de Star Trek 50 anos, né? E assim, é um filme que a gente, vamos ser realistas, é um filme, a história é contada pelas cenas de ação, né? Sim, tem muitas cenas de ação, mas elas são pontuais. O filme é inteiro as cenas de ações, mas assim, faz sentido toda a cena de ação, entendeu? O filme faz sentido, sim, do início ao fim, diferente dos outros dois, né? Eu já acho assim, cara, o que eu menos gostei no filme é o excesso de cenas de ação, sabe? As cenas mais calmas desse filme eu gostei praticamente de todas, né? Eu achei bem melhores do que as cenas mais calmas dos outros, né? Elas foram muito mais bem escritas, né? Mas as cenas, sim, de ação, no geral, me cansaram um pouco, assim, sabe? Eu acho que há um exagero, assim, muita coisa que poderia ser resolvida de outra forma que não fosse na ação, sabe? Mas, enfim, de qualquer maneira, é que os caras também estão mirando pra blockbuster, né? Por exemplo, a gente tem aquele filme que é o primeiro filme, o The Motion Picture. Teve um orçamento enorme, o filme acabou sendo meio que fracassado, pelo menos pela crítica. Mesmo de bilheteria não foi tão bem assim, né? O filme saiu caro demais. No segundo filme, que é o Ira de Khan, eles fizeram um orçamento muito inferior, mas muito inferior ao primeiro filme. E aí, lógico, com uma decisão criativa melhor por parte dos realizadores e tudo mais, veio o Ira de Khan, que é um filme, né, que até hoje se sustenta como o melhor, né? A maioria dos trackers, né? A grande maioria acha o melhor. É um filme interessante. O ritmo dele, inclusive, para quem vai assistir aí e nunca viu dos filmes originais, se você comparar até o primeiro filme com o segundo, acho que até o ritmo dele é muito mais interessante, né? É um filme mais ágil e tal. É um filme mais bem escrito. E ele sabe dosar bem. É mais bem escrito, sim, né? Tem atuações melhores. Tudo nele é muito melhor, né? Do que o primeiro, né? E ele não dependeu de, sabe, de você ter ação e... Lógico, é uma outra época, uma outra mentalidade. Mas, por exemplo, falando de Star Trek no cinema, eu acho que o primeiro filme de Star Trek com uma pegada mais blockbuster, no sentido de ter mais ação, né, explosão e ação, é o filme que está fazendo 20 anos esse ano, que é o Star Trek Primeiro Contato, First Contact, né? Nesse filme você tem uma boa mistura de ação com conteúdo, né? Então eu acho que ali foi uma, sabe, um equilíbrio melhor na questão ação-conteúdo, né? Ah, cara, mas eu acho a Terra Desconhecida também uma medida bem, bem tranquila, sabe? De ação e discussão, cara. Eu acho que, na verdade, o Terra Desconhecida ele tem menos ação, mas ele é um filme melhor, né? Né? É o último filme da tripulação clássica. Sim. Sim, é um filme que eu particularmente não canso de assistir esse filme, cara. Não, eu assisto de novo. Eu gosto dele, eu gosto muito dele. Chegamos à parte de indicações. Muito tempo eu não falo isso, já não grito que nem antes, acho que tô ficando velho. E bom, pessoal, aqui na parte de indicações, quem é ouvinte antes do antigo do BDC deve lembrar, mas aqui nós fazemos indicações de tanto coisas fora do tema quanto coisas a ver com o tema. E não, assim, nós estamos falando da série Star Trek, pode ser tanto um episódio quanto, no caso, um filme, um documentário, enfim, qualquer indicação que se possa fazer. Eu, infelizmente, não vou ter uma indicação, porque o meu conhecimento de Star Trek está muito mais nos filmes que eu acabei vendo do que em episódios da série, enfim. Quem tá ouvindo esse podcast e aprendeu bastante sobre Star Trek, saiba que o host aqui, Rafael, também aprendeu bastante nesse cast. Queria pedir até pros especialistas aí indicarem. Queria começar primeiro com o Thiago. Thiago, qual que é a sua recomendação? Olha, como a gente tá falando de Star Trek, para quem não conhece, eu tenho duas recomendações, né? Pra série clássica que tá fazendo 50 anos, se você quiser conhecer, para episódio de introdução, é o episódio chamado Problemas aos Pingos. É um episódio fantástico para você assistir de início, para quem quer conhecer a série clássica, né? Mas se você quer mergulhar nesse universo de Star Trek, a minha recomendação é começar pela série Enterprise, que foi a última série a ser feita. Ela tem uma dinâmica melhor pro mundo atual, então você consegue assimilando aos poucos. Então, assim, a melhor série, quer dizer, para mergulhar no mundo Star Trek, começa pela série Enterprise. Sim. E aí você faz a maratona até o final. Se eu querer começar a assistir Star Trek, então melhor não ver a série original, melhor ver Star Enterprise. É pela dinâmica da série, como é uma série feita lá em 1960, né? Então assim, a dinâmica é um pouco diferente. Então assim, assista a série Enterprise pra você se acostumar com o universo Trekker, e aí você dá início a toda essa maratona. Beleza, fechado. Inclusive, se eu não me engano, foi relançado a série original com os efeitos novos, não foi? Exatamente, a Paramount está trazendo aí pro pessoal tudo remasterizado, tudo. Né, daquilo que é tudo, digo assim, da série clássica, né, e a nova geração. Tá, só um adendo aí, né, essa remasterização foi feita, começou a ser feita no ano de 2006, tá, e aí depois, né, foi lançado home video e tudo mais, mas o projeto começou há 10 anos atrás. Exatamente. E o melhor de tudo, gente, vai ter Star Trek no Netflix. Então você, brasileiro, vai estar tudo dublado pra você, vá assistir essa série, porque o que ela faz de melhor é evoluir você moralmente. Exatamente. Então assim, a melhor coisa, comece pela série Enterprise, porque vai ser inclusive antes da nova série. Ah, certo. Valdomiro, qual a sua indicação? Em primeiro lugar, eu vou querer duas indicações aí, né? Porque o Thiago deu duas. Não, pode ir. Quantas você quiser, cara. Tem a lista, inclusive, aí no post. Que legal. Então é o seguinte, acho que em primeiro lugar, o aniversariante é a série clássica, certo? Então, pelo menos um episódio. Sim. Da série clássica eu acho importante a gente indicar aqui. E eu vou indicar um episódio que eu simplesmente amo, que é chamado The Doomsday Machine. Tá, esse episódio é da segunda temporada, certo? Esse episódio, pra quem gosta de ação, esse episódio tem bastante ação, esse episódio tem bastante conflito, bastante cenas tensas, Capitão Kirk nervoso o tempo todo. Cara, esse episódio é muito bom, cara. O Spock como comandando a Enterprise, sentado na cadeira do capitão. Cara, esse episódio, eles enfrentam uma grande ameaça. Eu sempre achei que esse episódio poderiam ter inventado um roteiro pra cinema em cima dele. Eu adoro esse episódio. The Doomsday Machine, episódio da segunda temporada da série clássica. Tá? Pelo que você tá dizendo, poderia até. É meio que um estilo de cinema. Cara, você tem que assistir, mesmo. Rafa, depois. É muito legal, cara. Então é isso aí. Da série clássica é isso. Agora, minha segunda recomendação. É um episódio da nova geração que é simplesmente emocionante, tá? Em contrapartida desse que eu recomendei, que ele é mais de ação, esse episódio é um episódio que tem um peso dramático muito forte, sabe? Um episódio que ele termina, é difícil você não se emocionar. É considerado um dos melhores da nova geração. Muita gente diz que é o melhor, tá? Chama-se The Inner Light. Ele é da quinta temporada. É o 25º episódio da quinta temporada da nova geração, tá? É um episódio centrado no o personagem principal é o Capitão Picard, tá? Então, cara, vocês têm que assistir, é muito emocionante, e até o final do ano, quando tiver no Netflix, não hesitem, The Inner Light, todo mundo tem que ver. Cara, você já leu aquela história do Super-Homem clássica do Alan Moore, chamada... Para o Homem que Tem Tudo. Tudo, é aquela que tem um alien que prende no peito dele, né? Isso, lembrei desse episódio, da nova geração então, famoso. Esse episódio, ele lembra muito essa ideia dessa história do Super-Homem do Alan Moore, né? A diferença é que a pessoa que fica vivendo aquela, vamos dizer, fantasia é o Picard, entende? E se eu contar mais, eu acho que eu posso estar dando spoilers. Acho que eu até já dei um spoiler grandão agora. Sim, não, mas aí pra galera mais que conhece a história, né? Mas não grande spoiler, porque ainda assim dá pra se, no caso, ter a curiosidade, né? É muito bom, é muito bom. É televisão de primeira qualidade, é maravilhoso. Ótimo, então. Pessoal, chegamos ao final desse podcast. Eu agradeço aos participantes, o Valdomiro. O Valdomiro já chegou a participar aqui no BDC há um bom tempo atrás, acho que faz mais de um ano, né, cara? Faz quase dois anos, acho, né, cara? Não, foi começo de 2015, inclusive. Foi. E lá você falou. A gente teve um podcast sobre metal, né? E você, não sei se você chegou a participar de outro podcast, mas tá, eu vou, se eu conseguir achar, eu coloco até aí no post. Mas agradeço nosso amigo lá do Sessão 31 Podcast também. Tá, então é isso, galera. Obrigado, Rafa, em primeiro lugar, por participar aqui. Falar de Star Trek, cara, a gente aqui fala em qualquer ocasião, e ainda mais num podcast aí pra apresentar pras pessoas, ou pra quem já conhece alguma coisa e quer conhecer mais, ou quem conhece bastante e depois quiser falar, ah, vocês falaram errado, essa informação tá... Pode, deixa um comentário aí. E é o seguinte, eu tenho então um podcast que é somente sobre Star Trek, chamado Sessão 31. Eu tenho dois podcasts lá, o Sessão 31, no qual a gente faz review de episódios, reviews detalhados de episódios específicos de cada uma das cinco séries televisivas, né? E também o Sessão 31 Intercom, no qual a gente discute outros temas de Star Trek, como filmes, quadrinhos, livros, temas diversos, falar sobre o arco de um personagem específico. E é isso, são dois podcasts mensais, de maneira geral é isso, tá? Difícil ter um terceiro, mas tem se mantido assim por quase um ano, dois mensais. O Thiago, ele participa com a gente direto, já faz um tempo. Então é isso aí, acompanhem www.ccal31.com. Estamos nas redes sociais aí, é só procurar. Valeu, galera. Falou. É isso aí, humanoides. Eu tenho um canal chamado Diário do Capitão. Pra quê? Pra contar a minha jornada de capitão desse universo, né? Então lá eu faço coberturas de eventos desse mundo Trekker. E o melhor de tudo, eu falo muito de Star Trek. Então a gente fala de Star Trek, eu falo dos eventos nerds que vão acontecer. E faço, lógico, a brincadeira no chroma key, né? Então eu tô sempre dentro da nave. Faço parceria aí também com o canal de Sessão 31, né? Então também tem lá alguns vídeos do Sessão 31. Então a gente faz essa brincadeirinha pra quê? Pra divulgar mais esse universo Trekker, que, meu, são 50 anos de história, né? E agora a gente vai contar os próximos 50 anos, né? Pessoal, até a próxima edição. Novamente, obrigado pelos participantes e até mais. Falou! Oh. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.